4, no solo 25, Oliveira VW6 Foxtrot, chamo solo Salvador, no 21, decimal 9. 219, 1094. Segundos do Ceasa, 8 quilos do Lucha. 2 quilos do Lucha, minha torre na frequência 18, decimal 95. 18,900, grato pelo seu. Mandou votar, boleta 3740, tem informação. Isso está descendo para 150, informa que está entrando à esquerda para 045, por 40 milhas. 3740, acione identificação, autorizado desvio na Pro 040. Após desvio, voa na proa de ITAP, reporte com a proa do ITAP, chegada da Major 1. Major 1, reportarei condições de proa ITAP, desce a 150. 3740, desce para o nível de voo 050. 050, 3740. Boa gente, Salvador, 1-07. 3740. Salvador, bom dia, Papatango, Eco, Zulu, November, decolado 1-7. Papatango, Eco, Zulu, November, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 100, sai da Arbor 1. 100, Arbor 1, Eco, Zulu, November. Posso Salvador, bom dia, Gol 230, pode estar 1-0. Bom, 230, após rolar de aeronave da Azul, em breve da Azul, autorizada a alinhar e manter, pistão 1-0. A liberação cabeceira, autorizada a alinhar e manter 1-0, Gol 230. Nível de voo solicitado? É o 105. Certo, suba e mantenha nível de voo 105, confirme a prioridade para o destino. A magnética já está mantendo, a 299, certo? Certo, é autorizado inicialmente a prioridade do destino, porém aguarde para ascensão, mantenha no meu pé. Mantenha no meu pé na prioridade do destino, é do 99. Eu vou lá ver se tem condições de manter a linha do litoral no meu pé. Quando no farol da barra, será autorizado direto de destino. Afirmo, senhora. Gente, reporte no farol da barra, então. Vai reportar no farol da barra, tá vendo? Azul 4451, no decolar 228, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Pista 10, desça para 2.000 pés, ajuste 1097, reporte estabilizada. 2.097, livre, reporte estabilizada. Então, voando. 4451, no contato do radar na decolagem, subiu para nível de voo 320, sede a São João. 320, tá bom, quase fora. Autorizado decolagem de 1-0, vento 290 graus com 4 nós. Tango Whisky Kilo Zulu, no solo aos 29, confirmando PAD 5. Confirmado. Cliente backtrack autorizado até a D, eu estaciono a frequência livre. Direto, tá presente? Tá tudo fechado aqui na frente, por chuva, informação. Confirmando a proa para o destino, tá presente, qual é? Agora é a 300. Vai conseguir uma vermelha autorizada, direto do destino. Muito grato, Novembro. Vai manter o pé da guarda da autorização do Marcos. 42719, informação de tráfego, posição 12 horas, 10 milhas, mantendo 1.000 pés e Papa Alfa 31, não interfere na sua aproximação. Ciente. Patrulha Salvador, bom dia, 1230, Lagoa Decolagem, da 10, passa 1700. Plano 230, contato radar na decolagem, suba via saída da PUCA para nível de voo 370. Autorizado via saída da PUCA para o 370, 1230. 3740, tá voando ITAP. Cliente, 3740. Tango Eco Zulu November, autorizado dia de destino, suba sem restrições, nível de voo 1.05, quando possível ser estimado para pouso. Sente copiado no 1.10. Role 2719, estabilizou. Rolo 2719, completinado o procedimento Electric Station, minha torre na frequência 1.18.95. 18.95 é a torre boa. Torre boa, céu azul 2719. 2719, avistado, pouso autorizado, pistão 10, vento 3.10 graus com 4 nós. Sente livre, pouso azul 2719. Alvo 4451, chame centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 128.35, secundária? Secundária 1251. Bom. 123 ativa, tem uma sem pena. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, livre acionar na bata, reporte pronto para o tanque. São 3198, aciona a identificação e a chegada por médio 1, desce para o nível de voo 050, ajuste no 017. Ok, desce para o 050, 3198, informa de envio, queda proa 030, inicialmente 40 milhas. Gente, o São 3198 autorizado desvios, após desvio voa na proa de TAP para a chegada por médio 1, descendo para o 050. São 3740, autorizado final do procedimento LSX-Way, pista 10, desce para 2.000 pés, o ajuste 1.07, reporte quanto estabilizado. Observante, eu estou autorizado o procedimento, reporte para estabilizado, está 3740. Senhor Charlie Alfa Tango, está desautorizado, reporte para ingresso. Toma 7 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 060, chame controle de na frequência 120, décima 1. Na 3033, controle. Ponto de espera da Romeu Tango. O Papa Romeu Charlie Alfa Tango autorizado, ingresso de decolagem pistão no 7, o vento 330 graus, 029. Caso 27 no 9, solo 36, liberando via Foxtrot, chame solo Salvador no 21, décima 9. Direito 29, boa. Comba 23, controle Salvador. Responda pra siga, comba 23. Comba 23, confirme se tem condições de fazer uma ponte com Marinha 3033. Agora, Marinha 3033, é o Romba 23. Muito bom, Romba. 1980, controle da Romba. Frequência. 20 graus, Romba 23. Então, quem informou foi o TAN 3198. Acho que Marinha já está na outra frequência. Romba 23, grato. 230, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2185, 1230, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, Papai Romante, Léo Fatango. Eu sigo a Tiago Léo Fatango. Recolou da 97, vai ingressar na Shell no meu pés para Serra Rússia e Delta Lima, tá? Gente, mantenha no meu pés. Corredora Xé, reporte quando visual com o Serra Whisky Delta Lima, cheque seu transponder e não receba o mesmo. Estacionado 0170, modo Charlie, vai reportar visual com o Serra Whisky Delta Lima, Charlie Alfa Tango. Salvador 3198, reassumindo na proa de TAP. Gente, 3198. Descida pro 50. Charlie, Índia, Papá, Salvador, Control. Go ahead, ma'am. Charlie, Índia, Papá, 3 miles to Conde Interception, radar service terminated, maintain flight level 130, contact Aracaju, on frequency 120, decimal 3. Aracaju, 120, good day. Good day. Charlie, Índia, Salvador, control. Salvador, control, Charlie, Índia. Charlie, Índia, Salvador, control. Salvador, control, Charlie, Índia. Ali, respondeu. Charlie, Índia. Six miles northeastbound, Salvador VOR. Radar service terminated, maintain flight level 110, contact Aracaju on frequency 120, decimal 3. Roger, maintain flight level 110, contact Aracaju, control 120, decimal 3. Aeronave protegeu, Salvador. Gente, grata. Localizador Campo Vista, 3740. 3740, complete final do procedimento, chama a torre na frequência 18, decimal 95. 295-3740. Romba 23 na coral. Romba 23, serviço radar encerrado, passando a posição coral, mantendo nível de 100, chame controle IELS 120, decimal 1. Controle IELS 120, decimal 1, Romba 23. controle Papa Romeo de Alfa Tango, visual com o serviço Delta Lima. Papa Romeo de Alfa Tango, não há tráfego a reportar, tem a frequência livre, bom pouso. Obrigado. Vai. Autorizado a linha Edicolar, gol 1648. Zona 0. I-740 na escuta? Passou, passando já CA. Continue a aproximação, aguarde pistão no zero livre, Boeing da Gol iniciando rolagem, pistão no zero. Sente, aguardar 3740. Salvador, Gol no 7939. Quem para o controle? Gol no 739. Voo no 739, acendo identificação, via chegada BOMED 1, desça para o nível de voo 050, ajuste na 097. 07, BOMED 1, descendo 050, acendo 90. Então 3198, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX-Ray, canceladas as restrições de altitude em TAP, reporte mais estabilizado. Pode voar Duna, direto, 3198. Autorizado Duna, 3198. Obrigado, 2000. 3740, pouso autorizado. Zona 0, vento 320 graus, 03 nós. Líder pouso, zona 0, tá 37 pra cá. Gol no 648, decolar 242, chame controle Salvador, 120, décima 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle, gol 1648, decolando, se escuta. Gol no 648, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sai da PUCA. PUCA 350. Zero, autorizado a minha e manter que estão zero. I-740 no solo 44, RB na VTEC Foxtrot, chamo solo Salvador no 21, no decimal 9. 219, lá, tá 3740. Romeo 140, decolagem autorizada, pistão 10, vento variável com 3 nós. 7, decolagem, pistão 0, 61, 140. Azul, muito bom dia, Azul 2776, próxima porta, espera a próxima. Azul 2776, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Ali mantém pista, onda 0, 2776. Romeo 140, decolado às 47, chame o controle Salvador no 20 decimal 8, bom voo. 208, meia 140. Estou ligou no 79? Prossiga no 739. Pra gente poderia voar azul, né? Tem uma formação bem perto de Sapa. Privado do no gol no 739. Bora, 79. Controle Salvador, chame 6140, sai da boca, passa no 2000. Chinel 6140, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sai da PUCA. 7, sobe nível 350, perfil PUCA 6140. Voando 648, chame o centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2800 graus, bom dia. Bom dia. Azul 2776, decolagem autorizada, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Decolagem azul 2776. Localizador 3198. Então 3198, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 198 decimal 95. 3195. Salvador, bom dia, tá 3198. Então 3198, bom dia, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 017. Controle de Salvador, muito bom dia, o Azul 2743, com informação Wiki. Azul 2776, contato radar na decolagem, suba via saída Conde, nível de 170. Azul 98, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Autorizado pouso, cabeceiro no zero, 3198. São, voo e Bomed para interceptar a chegada, Bomed 1 aguardando contato radar. Bomed 1 aguardando, já solicita descido, azul 2743. 2743, contato radar a 62 milhas sudoeste do Verde Salvador. Deixa para o nível de voo 050, voando Bomed, o ajuste em Salvador no 097. 050, confirmando na Bomed, pode repetir o restante da informação, Celeda? O Azul 2743, o ajuste em Salvador no 017. No 017, ajuste. Muito obrigado, Azul 2743. Controle Azul 2776, decolado na Conde. Azul 2776, contato radar na decolagem, suba via saída Conde, nível de 170. Conde 170. Tango Eco Zulu November, afastado meia dúzia zero milhas, noroeste do Verde Salvador, serviço radar encerrado, subiu mantém nível de voo 1905 para serviço de informação em alerta. Chame o centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Tango Eco Zulu November, controle. Eco Zulu November. Zulu 98 no solo 52, ao liberar via taxi Foxtrot, chame solo Salvador 121 decimal 9. 219, tenha um bom dia. Zero, chame o centro Recife na frequência 125 decimal 45, alterna 1685. Tango Whisky Quebec Hotel, acione identificação, via chegada Bomed 1, desça para o nível 2060, ajuste 1017. 1017, descendo 060, via Bomed 1, Quebec Hotel. Gol no 739, complete novo procedimento, chama a torre na frequência 18, decimal 95. 295, gol no 739. 39, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 39. 10, pouso no zero, 79. Para 2.000 pés, o ajuste no 097, autorizado final do procedimento LS X-Ray Pista no 0, reporte contabilizado. Ciente após ITAP 2000, com o 097, para o X-Ray reportará estabilizado, azul 2743. Papa Romeo, Charlie, Alfa Tango. Decolando Serra de Alfa Lima, a Serra November, Vitor Bravo, cara. Vai manter o sobrevoo na cidade baixa. Gente, o Charlie Alfa Tango, confirme POB, tipo de equipamento e transponder acionado. Tá com 5 a bordo, 0170 no transponder. Alfa Serra 50, cara, equipamento de Serra Serra. Alfa Serra 50, copiado. Fatango, mantenha 510, reporte no local de sobrevoo. 510, reportar no local de sobrevoo, será Fatango? P2743, informa o tráfego de posição 2 para 3 horas, a 2 milhas, mantendo 500 pés. Alfa Serra 50 não interfere na sua aproximação. Obrigado pela informação, tem o mesmo nome de CAS, 2743. Para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte quando estabilizado, o ajuste permanece no 017. Ciência, após etapa, já se via para 2 mil, reportado estabilizado no 017, pela Cadel. T743, completo final do procedimento LS X-Ration, né, estou ouvindo a frequência 1-8-95. 1-8-95, muito obrigado, azul 2743. Papapapá, Charlie, Tango, Romeu, Salvador, prossiga. Ah, ideal de descida para todo o contato, 1-4-3-0. Papapá Charlie, Tango Romeu, encontra-se em espaço aéreo Golf, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar, descida a critério para altitude de tráfego, reporte ingressando na terminal. Charlie, Tango Romeu, em Salvador, ajuste 1-0-1-7. Alternando Serra November, Vitor Romeu, ingresso via corredor Interlagos. Corrigindo, voe direto Serra Asa, reporte quanto no mesmo. Está no través de Paripe, o Telefatango, vai alternar Valência, Veracruz. Gente, Telefatango, reporte visual com Veracruz. Vai reportar visual com Veracruz. Essa tango, reporte com visual com local de pouso. Tá visual, tá? Gente, tem a frequência livre e bom pouso. Amazonas 743, solo 06, libere a direita, chave solo 121, decimal 9. A direita, solo 121, decimal 9, azul 2743. Uniforme autorizado táxi até a faixa, não dá pra prender. Esquiosque do uniforme autorizado, ingresso, reporte a linha de pronto, pista 17. Zero, se você está terminado, a 3 milhas para a posição Conde, chame Aracaju na frequência 20 decimal 3, azul 2776. 2776, Aracaju 203. Interceptou o QBTL. Tango, isso, QBTL, completinado procedimento, chama a torre 198, decimal 95. 195, grato, QBTL. Bom dia, Papa Tango, Whisky, Quebec Hotel. Whisky, Quebec Hotel, bom dia. Reposta avistando o campo. Está avistando, Quebec Hotel. Cliente, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Qual parte que segue após o pouso? Aerostar, ou Whisky, Quebec Hotel. Cliente. 93, 7, Charlie Tango Romeu, contato radar, estabelecido a 6123 milhas noroeste verde Salvador, voando direto Feira de Santana, deixa parar no 1500 pés, reposte livrando 4000 pés. Deixa parar no 1500, depois parar livrando 4000 pés. Quebec Hotel, pouso autorizado, pista 10, vento 260 graus, 0629. Autorizado, isso também é tal. Que o uniforme mantém a posição. Temos um tráfego pousando, pistão no zero. Salada Bom dia, 094, ponto zero, no zero, pronto. 094, mantém o ponto de espera, pista no zero. Mantenha, 094. Autorizada a decolagem e pista 17, vento 260 graus, 0619. Marcado. 094 autorizado a alinhar e manter pista no zero. Cadê uma cena 0, não? 094 é bom. Xeré 6200, a série identificação autorizando a chegada Bomed 1, não voe na frente TAP descendo para o nível de voo 050, canceladas as restrições de velocidade, número 1 na aproximação. Seu, nível de velocidade TAP 050, 6200. Desatualizada a informação meteorológica que a gente tem, está fazendo chuva intermitente com pista molhada. Para conseguir as condições atuais, seria muito grato, por favor. Ok, sim, vamos chegar com a torre já em volta. Obrigado. Controle Salvador, gol 9128. Gol 9128, acena identificação. Autorizada a chegada Bomed 1, ajuste em Salvador no 06, desça para o nível de voo 060. Ajuste no 06. 060, descendo por Bomed 1, e vamos efetuando desvio esquerda, prumo agora 050, prumo de 40 milhas. Gente, autorizado desvio na prumo 050, reporte quando em condições de voar e tal. Reportará, 9128. Tá na prumo, isso que eu acho que a gente faz. 0 controle. É o Whiskey uniforme, decolou no 7 com o direito. Até tem o Whiskey Alto com uniforme, mantém-se em condições visuais, no meu PS, corredor Axé, reporte na fora da barra. Uniforme. Xeré 6200, informa as condições perto 1500 pés, visibilidade de grupo de 9, sem chuva e pista seca. Muito obrigado, muito gentil. Só novamente para minha informação, então o artista está desatualizado. Muito obrigado, 6200. Gente, obrigado pela informação, já checamos com a torre para a atualização da TIC. Obrigadão, 6200. Decola 06, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde, igual 9094. Prossiga. Ah, tá ok, muito obrigada. Controle, gol 9022. Prossiga, gol 9022. tem que abrir um pouquinho mais a esquerda aqui pro 030, pode ter condição de voadona. É, mais 30 milhas. Gente, autorizado desvio na proa 030, reporte quando por pé. Portará, o 9128. Ligou 1062, ou melhor, 962. Uno 962, aciona identificação, autorizada a chegada BOMED Uno, desça para o nível de voo 070, o ajuste no 016. Confirme a proa aí, a proa do desvio por quantas milhas? É, 516, o 962. Está na proa 60 por enquanto, mas é possível que tenha que desviar mais à esquerda ainda. E bom, net não dá para voar não. Talvez daqui umas 40 milhas, 50 milhas voar, tá. Gente, o Gol no 962, autorizado desvios na proa 060, desça para o nível de voo 070. Reporte caso necessite mudar a proa de desvio. Ok, gente, 962. Aeronave em aproximação para Salvador, a última aeronave reportou ventos de cauda de 8 para 9 nós. Estamos mudando a pista para 28, serão redirecionados para interceptar a chegada na pista 28. Quase 27. É 200, tem condições de prosseguir. Se for autorizado, está presente a voadora e ainda prossegue para 10. Há possibilidade? Aguarde, eu chamei 6200, coordenação com a torre. Obrigado. Na 6200, autorizado voar direto Duna, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSXOI, reporte quando estabilizado. Chivo Duna 2000, vai manter high speed para ajudar no fluxo também, o 6200, obrigado. Gente. Controle, vou na Duna 28 também, solicita Duna, se possível, aproximação para 1-0. Gente, aguarde coordenação com a torre, com o voo 9128. 28. Bom, no 962, confirme, prossegue para 10 ou 28? Confirma qual é o vento que está na 10? Chama o vento 270 graus, com meia dúzia de nós, porém, o vento de cauda, no momento do pouso, de 8 nós, variando entre 8 e 9 nós. Isso, Quebec, eu tenho autorizado o cruzamento até a parte 5. Obrigado. Obrigado, Quebec. Qual é o procedimento que era chegar lá? O 1962, o procedimento em uso para a pista 28 é o LSZU. 19.8. 98, muito obrigado, uma boa tarde. Corrijo 1208. 208, muito obrigado. Não há tráfego de conhecimento do controle, autorizado a descida, tem a frequência livre e bom pouso. Bom dia, 3191. Com 3191, contato radar na decolagem, suba via saída da Sambo 1 para nível de voo 340. Sambo 1 340, quanto possível para o Edidoco? Com 3191, autorizado voar Leda. Leda, muito obrigado. Passou, fala da barra, oi, tchau, sem fala. Alfa Tango Whisky Oscar Uniforme, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar, tem a frequência livre. Tá bom, Duna, 9128. Quente, 9128. Patrulho, 6200, pode voar o externo do presente? 6200, mantenha Duna. Desvio esquerda 3191, inicialmente para 17180. Gente, autorizado desvio na 1180, então 3191, não após desvio Zé Líder. Após desvio Zé Líder, 3191. Na escuta, a partir de agora, pela indicação da torre, entre superfície 270 graus com 9 nós. A partir de agora, a pichinha usa a cabeceira do 0028 e há agora um slot para a Ocean 6201, que é o número 1 na aproximação para a pista 10. Porém, há uma orientação aqui de solo, de autorização de solo para a cabeceira 28 já. Então, a sua aproximação para o 10 pode haver conflito com essa decolagem. Então sugiro que uma vetoração para final da 28. Tá ok então. Qual seria a vetoração para final da 28, na 128, o procedimento e uso? Vamos agora, sendo agora início de vetoração para final da 28, esquerda para o 095, tome para o 095, por 60 milhas e prepare o ILS Zulu para a cabeceira 28. Confirmada própria o gol, 9128? 095. 095, prepara o ILS Zulu para a cabeça 28. Ou 9128. 0095, Zulu 28, 9128. Mantenha a presente proa, a proa 045, por mais 20 milhas, até será vetorado para o procedimento na pista 28. Ok, ciência, o 962 vai manter a 045 por 20 milhas, e aguardando o vetor. Voo 1094, chame o centro Recife na frequência 125.45, alternando 26.85. 2545, 2025, obrigado, bom dia. 1094 é bom. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4082. Voo 4082, acione identificação via chegada CPIP 1, desça para o nível de voo 120, ajuste no 0, 16 em Salvador. Ah, o nível 1 do Inter, a chegada Pepe Uno? Pepe Uno. Tango, Eco, Papai.